Essa porra representa firme, representa os irmãos, representa todas as quebradas que é pelo certo que fecha lindão. No plantão social de verdade, as faixa preta é só Assunção. Nós é a rua, a letra que corre nas veias que vem dos fundão da expansão. Essa porra representa firme, representa os irmãos, representa todas as quebradas que é pelo certo que fecha lindão. No plantão social de verdade, as faixa preta é só Assunção. Mas é a rua, a letra que corre na zeia que vem dos fundão da expansão. Pega a visão fiel, 3, 2, 1, faixa preta é nós nos becos nas viela. Canto pelos que é com nós, meu parceiro. Canto pelos que representa a favela de AR personalizado. Só pente alongada, atenção redobrada. Nós é a função, o elo dos amigos, a voz que carrega os irmãos das quebradas. Pra nós não existe dinheiro que pague nossa lealdade, vale das AK. Meu rap não é moda, eu sei que incomoda, é foda. Até suas putas vai cantar. Até quando o meu bobo funcionar. Só maluco pra vir peitar o bonde, jamais recuar, nunca vou abandonar. O respeito é de igual, é de homem pra homem. Na fé, na humildade, justo e leal. Tiken de nóis pro que der e vier de Glock R10 AK-47, os olheiros na tela, os vapor de S10. Juninho da VM tá no coração, jamais vou esquecer o que cê fez por nós. Levanta os caídos, orienta o mais novo. Se é certo, não corre, se atravessa a voz, Gisele do chão pra mais. Respeito total, Kaique, tá na vez, ritmo é Talibã. Leozinho chapa quente, afirma envolvente. A quebrada é da gente, me afirma meu clã. Gaguizou no oeste de Ruger, cromada, colona, quebrada, bozo tá com nós. Nós é o respeito, nós é o conceito, o justo e correto, a favela é nós. Essa porra representa firme, representa os irmãos, representa todas as quebradas que é pelo certo que fecha lindão. No plantão social de verdade, as faixa preta é só Assunção. Nós é a rua, a letra que corre nas veias que vem dos fundão da expansão. Essa porra representa firme, representa os irmãos, representa todas as quebradas que é pelo certo que fecha lindão. No plantão social de verdade, as faixa preta é só Assunção. Mas é a rua, a letra que corre nas veias que vem dos fundão da expansão. Esse é pra vocês que fecha 10 a 10, Carolina Parque, Zé do Alho, Serra Azul, MG, salve, Jeff, disposição, aliado, Digetão na BR, o AK-47, Elvis no piloto, nervoso, Marciano no Honda Black, só os moleque de Glock atravessando os ouro, VM, só os mais louco, Felipe na São Guilherme, tá presente com pá de Garavelo, quebra cruel, Neguin Gabriel, Saimo Jimbel nesses traje, Catatal, Bela Vista, Caidinha na Febre, Axé, Nelson, LK, Liga, Eulóide, o Lacoste, é sem exceção. A tropa onde chega vai parar, Ceterville, meu irmão Xará, Goiânia Viva, Sub-Zero é nóis, Salatiel, Luan de Abadia, Eterno, Vaguinho, paz esteja com nós. Deus seja louvado em qualquer lugar, o que é que seja é nós até o fim. A morte é pra todos, não paga de louco, com crime não brinca, cuidado meu fim. Essa porra representa firme, representa os irmãos, representa todas as quebradas que é pelo certo que fecha lindão. No plantão social de verdade, as faixa preta é só Assunção. Nós é a rua, a letra que corre nas veias que vem dos fundão da expansão. Essa porra representa firme, representa os irmãos, representa todas as quebradas que é pelo certo que fecha lindão. No plantão social de verdade, as faixa preta é só Assunção. Mas é a rua, a letra que corre na zeia que vem dos fundão da expansão. Sem distorcer, ladrão. Essa porra representa a firma, representa a família, a função. Salve de Kennedy, Juninho da VM, vários irmãos. Só pobre louco, ladrão.